Na escuta? Na escuta, 074. Táxi lento via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, transfere para a torre 198, decimal 612. Ajuste 104. Cliente, táxi lento, Juliette Alfa, no ponto de espera 118612, 10074, ajuste 104. O TAN 3158 no bloqueio, iniciando nova ordem. Sente. Tá 3178 na perna de afastamento, alguma previsão, senhor? Ok, eu estou em contato aqui com as viaturas agora, eu estimo mais uns 3 a 4 minutos. Reporte quando estiver na perna de aproximação. Ok, reportará. Ok, 3178, já encontraram, é um animal, morto sobre a pista, ok? Estão fazendo o procedimento de retirada lá, ok? Positivo, estamos aqui ainda na proa de Itaparica e daqui a pouco eu inicio a curva lá de aproximação. Afirmativo. Sara 2526, prossiga. Boa noite, jogou 1074, para o ponto de espera da 10. 1074, boa noite, mantenha o ponto de espera. Estamos com as viaturas na pista, fazendo a limpeza lá, encontraram um animal morto. E estamos aguardando a retirada, ok? Então logo eles liberem a pista e a gente libera o acesso à pista. Estamos sim, a gente está aguardando o 074. Com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35, aciona 5137. 78. Confirmando que encontra-se no pátio militar? Está no pátio de autoridade. Gente, chame pronto para acionamento no pátio de autoridade, postário 2526. Camarada, quando pronto. Falou, tá na 3305. Vai interceptar o ILS. Teria uma previsão para o nosso acionamento? Cadu, 170 com 10-9. É porta externa, tá 3-0-7-1. 1-0-7-4 ali, mantém 1-0-1-0-7-4. Ali, mantém 1-0-0-7-4. Salvador, a Channel 6224. Channel 6224, Aracaju, 190, informação a Brava, aguarde para a cópia. Guardando para a cópia, 6224. CAN 3305, agora autorizado acionamento, puxamos para o táxi, portão 07. Autorizado, puxamos aqui o acionamento, vai passar para o táxi, CAN 3305. Não, não, 074. 6224, vamos para a cópia. 11935, boa noite. 11935, boa noite, 074. Perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119-35, aciona 5157. Ando LF, baixar travado, 3178. 3178, sente. Continue na aproximação no 0170 graus, 10 nós. E tem pouso autorizado, pistão no zero, TAM 3178. Tem pouso no zero, TAM 3178. 5157-6224. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa portão 01 no chame 6224. Chama lá 24. Salvador, 33-05 para o táxi, CPOB 87, 3 horas e 40, autonomia alterna Natal. CPOB, TAM 3305? 87. Gente, 87 copiado, táxi organizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 112.62, ajuste no 0-14. Alfa, ponto espera da 10, chama na torre 18.6, com 3305 no 0 no corte. Web 5716, acione identificação, sob vetor na pula de Pilo. Desce para 2.000 pés, ajuste no 014. Pilo, 2.000 no 014. Ah, desculpe, é na pula de TAP, desculpe. 5716. Pula de TAP, 5716, descendo para 2.000 no 014. Estou vigilante. 3178, solo os 30, libera a direita, chame solo 1219. 219, 3178. Alô, boa noite, tá 3178, lembrando que escuta. Então, 3178, táxi via Alfa Juliette para o portão 11. Alfa Juliette pro 11, tá 3178. Tal 9908 Guarulhos, flight level 320. Bravo Information, stand by to wait to clear. Nova de Information Bravo, 9908. Está iniciando a TAM 3305. Livre decolagem. Total 9908, Guarulhos, seu copy? Afirmativo. Cleared Guarulhos, flight level 320, via Upper Whiskey 58. Runway takeoff 10, right turn after takeoff, dial departure after Leda, Lima Echo Delta Alpha, after Sagaz position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. Salvador Departure, 119.35, Squawk 5160. Clear Guarulhos, flight level 320, via Upper Whiskey 58. Take off runway 10, after take off turn right. Departure dial, after dial Leda, after Leda, Sagaz. Call Salvador Control 118, 119. 35, Falk 5160, total 9908. Windback correct, report ready for startup and push, April 3, total 9908. E o call for startup and push, 9908. Salve, tá 3178? Prossiga. Só confirmando que é 1-1, né? Afirmativo, 1-1. Ok, obrigado. Paulo, Wilson, para nós, você. Rio 5972, prossiga. Reclamação alta, 320 para Galeão. Galeão, nível 320, informação alfa, confere, aguarde para cópia, Rio 5972. 5972. 5972, pronto para a cópia? Copia. Autorizado Galeão, nível 320, pela Upper Whisk 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199.35, aciona 51 no 54. Autorizado 320 para o Galeão, decola da 10, curva direita para o Upper Whisk 50, decola da Dael, Leda após Leda, Bidev. 1935, controle, 5154, responde, acionamento correto, chame pronto para acionamento Pushpat 3, Rio 5972. Contra para o Pusha, 5972. Autorizado ILS, 1-0 no 4, forma localizador. Cinco, chama o centro, frequência 126.85, antena 125.45, 3305. Poderia confirmar a frequência para o 3305? Afirmo, a primária 126.85, alternando em 125.45. 2685, 2545, na 3305. Afirmativo, bom voo. Obrigado. ground, total 9908 for 2 seconds. Clear, start up and push, report ready for taxi, total 9908. Clear, push, start up, call for taxi, total 9908. Complete LS, chame a torre no 8 decimal 6, objeto 57 no 6. 86, obrigado por você. Salvador, boa noite, Altar 3600, informação, bravo. 3600, acione identificação. Oi na prova de Mari, chegada a Mari. S via para 2000 pés, ajuste 1014. Vinda 2000 pés na Mari, 1014, para 3600. Permanece sob vigilância, 3600. 30 graus com 10 nós, web 5796. 7 Paulo Rio 592 para o curso de planeamento. Rio 5972, aguarda para o pushback acionamento, já temos uma aeronave, um Boeing da Total, iniciando o, no pátio 3K. Quem é que o 5972? Sobrepouso, pistão no zero, vento 160 com 10 nós, 57 no meia. 7 no meia. Taxi 6224 com 91 a bordo, 2 horas e 20, Salvador. 6224, táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no zero, 14. Índia, Alfa, ponto de espera 118, 62, com 14. Obrigado, boa noite. Ground total 9908, request taxi with 3 on POB, 3 hours and 40 minutes of endurance, alternating Galeão. Confirm vessels on board, total 9908. 04. Ok, 04, clear this taxi via Juliet Alpha to hold point 1810, hold point tower 118.6, QNH 1014, total 9908. Juliette Alpha, on the hold point runway 10, contact tower 118.6, CNH 1014, total 9908. Na escuta. Na escuta. Rio 5972 na escuta. Rio 5972, eu tenho um Boeing da Webjet livrando a pista no 0.28 agora neste momento, vai ingressar para o pátio 3. Após o ingresso da mesma, estará autorizado para o pé acionamento chamando para o táxi, ok? Rio 5972. Fluente, 5972. Soro, muito boa noite. 5706, livrando. 5706, prossegue via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3, 5706. Ô, Salvador, é o 5972? 5972, prossiga. A gente já está livrando agora, não é isso? Afirmativo. Ficaria tempo da gente acionar, sair daqui e o WebJet mostrar. Confirme a posição que se encontra. A Boeing da Webjet vai para a posição 04. Estamos ao lado do Sideral. Do lado esquerdo do Sideral, em frente ao Infraero aqui. Gente, autorizado, chame para o táxi Rio 5972. Confirmando a posição 08 que se encontra. Decolagem 6224. Livre, 160 10 nós. Na escuta. Prossiga, na escuta. A posição agora será 05 do pátio 3, ok? Atentando para o pushback acionamento do Boeing da Rio agora. Gente, posição 05, ficar atento ao Boeing. Está te ouvindo a web.